Tô jogando praga. Se tratando de amor, aqui se faz, aqui se paga. Vai preparando pra latada. O que eu vivi, cê vai viver. O que eu sofri, cê vai sofrer. Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada. Traição, a hora tem volta. Ela vem, não bate na porta. Tô aqui ansioso esperando sua vez chegar. Mão pra cima de... Pense que o mundo é mundo e cê é regra. Vem na mesma moeda dobrado o amor. Vai sorrir quem chorou. Respeitando. O que eu vivi, cê vai viver. O que eu sofri, cê vai sofrer. Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada. Traição, uma hora tem volta. Ela vem, não bate na porta. Tô aqui ansioso esperando sua vez chegar. Vem, vem. Quem traiu levou. Desde que o mundo é mundo e cega, vem na mesma moeda dobrado o valor. Oh, oh, oh, oh, oh. Quem traiu levou. Oh, vem, se eu não quero seu mal. Só sei que no final vai sorrir quem chorou. Vem!